Aí, Loki. De deboche, Loki. Cê tá de deboche. Tá de deboche, só pode, tá de deboche. Abre o cofre, devolve o que roubou dos pobres. Homem nobre, de sobrenome tradicional. Cê ano eleitoral, ele só cara de pau. Invernizada, de boa lata, da pior laia. Não me faças isso em olalas e segue a baixaria. Tal da democracia, mais um protagonista. A comédia da vida política. Sorria, você está sendo filmado. Seja simpático, você está sendo filmado. Conhecido por todos de outros carnavais. São Paulo, capital, caos, rouba mas faz. Atrai votos através da manipulação. Vende seu discurso, uma falsa indignação. Sensacionalismo, terrorismo, político, oportunismo. Em cima de um povo sofrido, que não sabe mais o que faz. Se fica, se corre, o Loki quer pena de morte. Tá de deboche, foge. Você e seu partido inteiro, então foge. Você e seus deputados, justiceiro. Que quer no tiroteio, fim da criminalidade. Critiqueiro, só aginar, política. É pra dar o golpe, ele resolve baixar. Será que tá de deboche? Tá, tá, tá, tá, tá de deboche. Tá de deboche, tá de deboche. Tá, tá, tá, tá, tá de deboche. Tá de deboche, tá de deboche. Tá, tá, tá, tá, tá de deboche, tá. Tirando, tá, tá. Rouba aqui, vai, gasta lá. Neuá, vai bancar. Colar de diamante pra amante. Vai apostar o money que garante a fome dos homens. E o couro come sem miséria na favela. E ele de férias no cassino em Las Vegas. Dinheiro da guerra. Gira a roleta lá e aqui. Lá caindo dois pretos, aqui dois pretos são cair. A mãe vai chorar, vai rezar pro filho voltar, jornal vai filmar. Na hora de denunciar, pra onde a arma entrou, quem deixou, quem lucrou. O filme da filmadora acabou, o apresentador gaguejou. E o castelo que fabrica monstros segue em paz. Interior, criador, governador, Frankenstein. Bernardes, primeiro mundo, repercussão. Melhor que investir fundo em educação. Investir na criança, o resultado é a longo prazo. Quando ela se formar, é outro que vai tá no cargo. Não compensa. O que cê quer é tema pra campanha. O inimigo número um dá uma boa propaganda. Seu marqueteiro é o primeiro conselheiro do seu governo. Que dá mais ibope vai fazer primeiro. Você no horário nobre me comove ao falar. Tá de deboche, Loki. Tá, tá, tá, tá, tá de deboche. Tá de deboche, tá de deboche. Tá, tá, tá, tá, tá de deboche. Tá de deboche, tá de deboche. Tá, tá, tá, tá, tá. Brincando com a sorte, tá de deboche. Decide quem é que morre, tá de deboche. Qual país primeiro explode, tá de deboche. Vai jogar bingo, Jorge Bosch. Lá vem o malandro com seu blá blá blá. Cercado de ladrão mais que o Alibaba. Se a gente não fizer nada, se a gente não fizer nada, eles vão debochar. Eles vão debochar. Lá vem o malandro com seu blá blá blá. Cercado de ladrão mais que o Alibaba. Se a gente não fizer nada, se a gente não fizer nada, eles vão debochar. Eles vão debochar. É neurótico, distante, maldito bandido. Vale o xixi rolando. Daqui mais 4 anos o que vai acontecer? É neurótico, distante, maldito bandido.